Sejam bem-vindos a mais uma reunião do maior clubinho das menores discussões sobre videogames do seu ouvido. Está começando mais um Mini Gameiros, esse belo podcast extra de jogabilidade, no qual a gente fala sobre, veja só vocês, videogames. Agora revolucionamos. É foda, né? Aí agora vai. Demorou. Inovação, né? Podcasts foram inventados em 2005. Uhum. Desde lá, quase 20 anos pra alguém pensar em fazer um podcast sobre videogames. Enfim. É que ninguém gosta disso, Dan. É que antes tinha rádio, né? Sobre videogames, né? Tinha, com certeza tinha. Será que existiu alguma rádio sobre videogames nos anos 90? Isso que eu tava pensando. Em algum momento deve ter tido pelo menos um pedaço de algum programa, assim, que falava, né? É, eu acho. Seria esse o primeiro podcast de jogos? É, a gente tem que fazer um dash sobre isso, hein? Os programas de rádio de videogames. Isso. Fazer um trabalho histórico, investigativo aí. A gente não acha nada e o programa é sobre como a gente não acha nada. Então, eu não chamo nada. Fim. É isso. Vinheta. Enquanto a gente não descobre a verdade sobre a primeira discussão sobre jogos em áudio... Que é meio que aqueles vídeos, tipo, o cara que vai, eu vou expor a Blaze. Aí passa 40 minutos e só mostra como que ele não conseguiu encontrar nada. Esse cara é insuportável. Mas, sobre outros assuntos, o episódio de hoje do Mini Gameiros vai falar sobre algo que a gente mencionou bem brevemente, acho que foi em algum vértice. É, foi um assunto que a gente citou, assim, e a comunidade pegou pra si, né? Acho que até o Rafa comentou. Alguém falou, tipo, renderia um Mini Gameiros isso, hein? E o pessoal no Discord se juntou pra meio que montar o diagrama, pra falar dos jogos e tal. E a gente, então bora. Bora, por que não, fazer um episódio sobre isso, né? Que é o diagrama de Venn dos nossos gostos videogameísticos. É, cara, diagrama, matemática, Juntos, tô fora. Nossa. É, então, o diagrama de Venn, né, é o que a gente, pelo menos na minha época, eu aprendi na escola como os conjuntos, né, que era quando tinha o conjunto A, o conjunto B, aí tinha a interseção entre eles, né, aí quando você tem esses vários conjuntos, e aí a gente vai colocar os nossos conjuntos como os nossos gostos pessoais, e aí quando eles entram em interseção, o que que o meu gosto tem a ver com o do sushi, o que que ele tem a ver com o meu do sushi e do Rafa, e o que que tem a ver com de nós todos juntos, o que que é só o gosto do Rafa, o que que é só o gosto do Rafa e do sushi, o que que é só o gosto do Tengu e do sushi, né, e aí a gente vai tentar encontrar os jogos que cabem aqui. Eu não sei se isso vai ser interessante pra alguém, na verdade, que pareceu um exercício maneiro de se fazer, até porque a comunidade se interessou. É um exercício de autoconhecimento. Exato. É. Antes de mais nada, agradecer ao Kikioto, né, que fez o diagrama, fez o formulário, agradecer também a todo mundo da comunidade que votou lá, que incluiu, né, os nomes que a gente vai citar aqui como uma base, né, o que que a comunidade acha que encaixa nessas paradas, porque não necessariamente tá certo, né? A gente vai comentar se a gente concorda ou não com o que a comunidade achou que caberia nessas lacunas. Você lembra em qual canal que o pessoal discutiu, pra quem quiser ir lá ver? Foi no do Vértice mesmo. É. Ah, ok. Ficou um pouquinho perdido no tempo lá, mas se der um Ctrl F, imagino que você acha com certa facilidade, pra quem tiver curiosidade aí ouvindo. Mas é um exercício interessante porque um pouquinho antes de começar a gente tava conversando e o Rafa apontou algo que é o desafio de fazer essa lista, que ela é excludente. Então é fácil falar um jogo, tipo, ah, eu e o André gostamos disso. Ah, mas o Tengu, ou o Rafa, ou os dois também gostam. Então já não entra nessa lista específica que é só eu e o André gostamos. Então é uma lista interessante de fazer, porque são interseções muito específicas. Isso. E, assim, eu tava tentando montar, né, a minha aqui, com as sugestões que eu acho que fazem sentido. E uma coisa que eu tava tentando fazer, e que não dá pra fazer em todos, porque tem umas ali que são muito difíceis, assim, eu acho que conversando com quatro cabeças, talvez a gente consiga pensar melhor, mas eu sozinho, sei lá, na meia hora que eu tentei ele não fui tão bem sucedido, era até tentar encontrar jogos, tipo, não é necessariamente um jogo que eu e o Tengu, por exemplo, jogamos e o Rafa e o Sushi não jogaram, né? Uhum. Seria legal se for um jogo que ou eles não se interessam, ou eles não gostam, mas seria o ideal. Se não jogou é porque não se interessa. Não, mentira. Muitas vezes a gente quer muito jogar um jogo, mas acaba nunca jogando. Na melhor das hipóteses, seria um jogo que pelo menos você não se interessa, né? Uhum. Que você não jogou porque você não quis correr atrás, né? Porque se for um jogo que, tipo, caraca, eu sei que eu vou gostar muito desse jogo, eu só não fui atrás, eu acho que não valeria nessa lista, né? Uhum. Mas, em último caso, talvez valha também, né? Na dificuldade de encontrar alguma outra coisa. coisa. Eu acho que pode ser interessante até pra quem talvez esteja começando a escutar a jogabilidade, conhecer melhor os nossos gostos também, entender como que os nossos gostos relacionam uns com os outros, assim, pode ser legal. Posso ir puxando, Sushi, já que eu tô com os resultados aqui da lista da comunidade? Você já quer começar com a lista deles? É, que aí a gente vai passando pela lista da comunidade e dando os resultados deles e a gente dá os nossos. Ok. Uhum. Então, olha só, começando aqui com o diagrama completo, né? Os jogos que todo mundo do jogabilidade gosta. Jogos que agradam todos os conjuntos ali. A comunidade citou Dark Souls, Soulsborne, Bloodborne, Alan Wake 2, My House, dentre outras coisas nessa pegada aí. Eu acho que esse conjunto era o mais fácil, né? É. É, assim, eu, por exemplo, eu botei no meu o Curse of the Golden Idol, que acho que foi um dos únicos jogos que no vértice foi unânime entre a gente. É. O Animal Well tem a 10 meu e do André, mas só porque nós dois jogamos. É, eu não joguei, por exemplo. Então, esse, por exemplo, não daria pra colocar que só eu e o Sushi gosta, porque o Tengu e o Rafa não jogaram ainda, né? É, eu tenho interesse nele, no mínimo. Exato, exato. Eu tenho interesse, que nem aquele cachorro que quer transar. É, mas nessa lista aí eu colocaria, por exemplo, também, sei lá, Hollow Knight, colocaria Breath of the Wild. Ah, é verdade, é verdade. Não. Dúvida. Se é um jogo que, tipo, eu gosto, mas só gosto, ok, não muito, assim, entraria? É, eu acho que se você gosta, vale. Se você tá mais pra ok, médio, aí eu acho que já não, assim. Porque, por exemplo, Hollow Knight. Eu não adoro Hollow Knight. Sei, sei. Acho legal, bacana. Então, ó, Hollow Knight talvez seja uma boa pra lista que é eu, o Sushi e o André. É. Então, talvez, sabe? Então, eu coloquei Hollow Knight como assim na minha lista. Porque eu sei que o Tengu, ele acha legal, mas também não gosta tanto assim. É até melhor, entendeu? Então vocês acham que é mais pra um amar, assim, do que só pra gostar. É. Eu sabia que o Tengu não amava, mas eu considerei, não. Ele acha bacana Hollow Knight. Mas eu acho que Hollow Knight você tem que achar mais que bacana, entendeu? Justo, justo. Enfim, daí, passando aqui pelos individuais. Ok, então primeiro a gente foi no conjunto de todo mundo. Isso. É. Tem algum curioso que não é tão óbvio assim? De todos? É. Porque eu gostei do My House, por exemplo. É, né, My House que é legal. Um inusitado, assim. Porque a maioria das pessoas foi no mais óbvio, né? Que é Dark Souls, Bloodborne, né? É, se pegar, sei lá, top 10 de jogabilidade dos anos, no geral vai encaixar. Sim. É. Acho que Hades, talvez. O Rafa não gosta muito do Hades, né? Eu não gosto, ó. Esse daí talvez poderia ser um que fosse vocês três, porque eu não gosto. Eu não gosto tanto também. O Sushi também não. Ah, pode crer. É, mas eu e o Tengu. Ah, então esse é uma pra vocês dois. Apesar de que eu botei outro, hein, aqui pra vocês dois. Mas seria um aí, é verdade. Tá, e aí vamos agora pros individuais. Seguindo sempre aquela ordem de entrada no site, né? Começando comigo, então. As sugestões da comunidade. Como não poderia faltar. Resident Evil 6. Claro, lógico. Caramba, Resident Evil 6, não pensei nisso. Faz sentido. Red Dead Redemption 2. Eu acho que também. Colocaram aqui Doom e eu discordo, né? Porque... Nossa. Doom, eu acho que... Eu colocaria talvez o Eternal, né? Se algo... É, o Eternal eu não gosto tanto, mas o 2016 eu gosto bastante. Os clássicos eu gosto. Né? Sea of Stars, boa. Bem apontado. É. Gostei dessa. Aí também outros que eu não concordo aqui. Guitar Hero Rock Band, que eu sei que o Tengu gosta bastante também. Eu curto bastante. Ó, um que eu botei, André, na minha, só pra você, porque eu acho que você é o único que realmente ama esse jogo e essa franquia, que é Secret of Monkey Island. Mas então, eu acho que o Tengu gosta também, né? Eu também gosto. É... Mas gosto ou ama? Gosto bastante também, eu gosto bastante. Então esse daí devia estar nos dois. É. Pra mim, pro Tengu, quando chegar lá, eu coloquei bastante Adventure, assim. É. E outro que eles colocaram pra mim, que eu acho que tá mais ou menos certo, vamos ver o que o Rafa acha, Outer Wilds. Porque realmente... Eu gosto de Outer Wilds. O Rafa gosta, mas não ama também, né? Aquela sim, coisa. Mas eu acho que ele é um jogo A10, assim, sabe? Sei. Eu acho que então... ele é um ápice dos videogames, Outer Wilds. Então, não entraria aqui. E aí, assim, do que eu coloquei pra mim mesmo aqui, coloquei o Prince of Persia clássico, tanto 1 quanto 2. Colocaria aqui alguns adventures mais obscuros aí, uns jogos de PC anos 90, assim, tipo, vamos colocar um Hunter Hunted, um Criatura Crunch. Nossa. E coisas do tipo, um No One Lives Forever, jogo, né? Assim, sabe? Worms. Não, pô, Worms, todo mundo ama Worms. Como assim? Pois é, eu não sei como é que é a relação de vocês com Worms, mas eu gosto bastante. Você gosta, Tengu, de Worms? Eu Não, não sou. Você gosta, Sushi? Não, é ok. Não, então pronto. Então já é aqui, ó. Eu e o André Worms. E eu não sei qual que é a relação do Tengu com o Another World. Você gosta, Tengu? O Out of This World? Cara, eu acho ele um jogo muito interessante, né? Porque a gente até falou dele no museu, né? Eu trouxe ele no museu. E eu acho ele mais interessante do que eu gosto dele, assim. Sei, de fato. Sei. Então talvez ele entraria no meu aqui também. Ah. Então, beleza. Mas eu acho que, assim, de destaque, eu acho que me definiria mais, assim, aos olhos do público, da persona que eu passo, eu acho que o público matou os dois aqui, que seria o Red Dead 2 e o Resident Evil 6 aqui. É, acho uma boa. E The Last of Us 2? Mas você gosta de The Last of Us 2? É ok, né? Você gostou quando você jogou. É, eu achei, tipo, legal. Eu tinha a impressão de que o Rafa gostava mais de The Last of Us do que o Sushi. É que o Rafa não jogou o 2, né? Eu não joguei o 2. Ah, tá, pode crer. É porque eu descobri o enredo todo nos primeiros 5 minutos, sabe? Aí ficou chato. Ah, tá. Entendi. É, assim, se o Sushi for admitir aqui que ele não gosta de The Last of Us 2, aí eu posso assumir esse pra mim também. Mas eu acho que seria aquele caso de não jogou, porque eu acho que eu ia gostar muito de The Last of Us 2, porque eu gosto muito. É, tem isso também, é. Tem, entraria nesse caso também. É, eu só não joguei ele ainda, deveria, porque ele pode parecer um jogo muito pesado emocionalmente, eu preciso estar bem pra jogar ele. De e fato. Aí, né, quando é que eu vou estar bem? Tem isso. E com tempo, porque é 30 horas de jogo. É. Ah, mas aí a gente joga RPG, aí não pode, né, não pode falar de tempo. Se a gente jogou Baldur's Gate, tem tempo de jogar todos os outros jogos do mundo. Isso é verdade. Vamos então pro Sushi agora. Ai. A comunidade disse para o Sushi. Lá vem. Armored Core. Assim. Não, eu também gosto. Quer dizer, é isso que eu ia falar. O Tengu também gosta. É. Eu não sou um connoisseur de Armored Core igual o Sushi, mas eu gosto também. Kingsfield. Ah, isso aí. Então, Kingsfield é um jogo que me interessa muito. É, então, pra muito, mim também. Muito. Pra mim também. É. Só não conseguiram jogar ainda. Sim. Exato, é, não, porque, porra, tipo, a gente ama Dark Souls. Vários aspectos que a gente ama de Dark Souls vieram de Kingsfield, sabe? Uhum. E eu vi o Sushi jogando Kingsfield 1, 2 e 3 inteiro em live. Eu amo, amo. Nossa, foi tipo, uma experiência muito legal. Foi uma aventura, assim, sabe? E por isso que você foi jogar o Lunacid depois. Exato, né? Exatamente. Patrick's Parabox. Esse é verdade. Só o Sushi esse jogou é. E só o Sushi gosta. Sim. É, Dungeon Encounter. Dungeon Encounter, por favor. Void Stranger. Uhum. Mas aí que tá. Void Stranger deveria tá aí. Você falou Sushi... bastante desse jogo ano passado. O negócio é... Eu gostei de Void Stranger. Pareceu que sim. Pareceu que sim. Esse que é a parada, sabe? É. Eu acho o jogo muito interessante. É um jogo bom. Aí a gente... Um jogo que eu acho que é o Sushi, e a gente nunca deu a chance, e é um dos jogos favoritos da vida dele, é a Monster Expedition. Isso é verdade, isso é verdade. É, o André jogou um pouquinho num saideira. É, pareceu legal. Eu tenho curiosidade. E outro que colocaram aqui, Myst. Myst. Mas o André gosta de Myst. Não, o Myst é um que eu acho interessante, mas não gosto. Olha só. Achei que você gostava de Myst. Não, enquanto jogo eu não gosto muito, não. Que isso? Mais algum que vocês colocariam pro Sushi aí? Eu coloquei aqui na minha lista Legend of Grimrock 2. Boa. Então, eu joguei, só que só funciona mouse e teclado, eu tenho muita dificuldade de jogar ele. Mas do que eu joguei, eu gostei bastante. Ah, então, eu cheguei até depois do primeiro boss, inclusive. Foi bem, bem divertido. Mas o que eu colocaria no geral, assim, são esses jogos de puzzle, tipo... Um Sokobans da vida. É, tipo, jogo de puzzle e Dungeon Crawler, assim, eu acho que são onde meu gosto mais acaba ficando... único, porque, tipo, sei lá, Stone Keeper. O André acha interessante por causa do FMV. Sim. Mas, tipo, eu fico feliz de jogar ele, por exemplo. Atrian Odyssey também, né? Atrian Odyssey, eu gosto de Atrian Odyssey. Mas o André gosta do Persona Q, que é um spin-off de Atrian Odyssey, basicamente. É verdade. Mas eu não jogaria sem a pegada Persona? Eu não jogaria. Entendi. Entendeu? Entendi. Aquele do demônio lá, o Ressur... Demon Lord Reincarnation. É, o Demon Lord Reincarnation. Tem o Metro Quester. Verdade, né? Que é quando um homem heterossexual se cuida, não é isso? Isso. É a missão dele se cuidar. Isso. Eu acho que esses jogos de puzzle distinguem mais o meu gosto dos seus, principalmente hoje em dia. Eu acho que é puzzles e Dungeon Crawler. Porque por mais que vai ter jogo de puzzle que o André vai gostar, vai ter Dungeon Crawler, só que o Rafa ou o Tengu vão gostar, eu sinto que eu tenho um interesse maior por esses tipos de jogos que o resto da mesa. Tipo, o André pra Adventure. Tipo, tem Adventure que eu gosto, mas o André, de fato, gosta mais de Adventure do que eu. Sim. Não sei dizer se a comunidade matou tão bem, então, o seu gosto, assim, porque eu acho que faltou eles terem colocado um pouco mais de Dungeon Crawler. Talvez o Dungeon Encounter aqui tenha sido um bom apontamento. É, o Dungeon Encounter já é uma boa, é. Porque é um jogo que eu sei que vocês eu nem sei que jogo interesse. É. Eu tenho interesse. É, tem interesse? Dungeon Crawler. Eu tenho muito medo, mas eu tenho interesse. Tá, então vamos pro Rafa, que a comunidade sugeriu, ou chutou pros gostos individuais do Rafa. Eu tô curioso nisso daí. A mais chutada de todas foi Smash. Smash. Eu gosto de Smash. Mas eu tenho gosto de Smash. Então, aí, ó, um chute inválido da comunidade. Mas é como o Tengu não fala muito sobre isso, ele já falou, mas ele não fala tanto, muita gente talvez perdeu o Tengu falando isso e o Rafa é o bastião do Smash no jogabilidade. Então, mas, ó, é que tem um negócio que o Smash, quando lançou, na minha época de falar de Smash no jogabilidade, o Tengu não tinha entrado ainda. É, sim, aí ficou bem mais claro. Verdade. Quando o Tengu entrou, o Smash já tava nos... Já era coisa velha. Exato. É, todo mundo já estava lá. Uhum. Olha só, eu vou dizer, talvez a comunidade não tenha acertado nenhum chute do Rafa aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver, ó, continua falando. Todos os Sonics, acho errado. Porque tem vários Sonics que outras pessoas aqui gostam. É. Tem vários Sonics que eu odeio. Exato. É. A gente vai chegar lá. Mario Odyssey, incorreto também. Não. Não, mas é que Mario Odyssey, eu fui o único que defendeu o Mario Odyssey entrar no top 10 de 2017. É, que é muito diferente de ser o único que gosta. É. Fall Guys, gosto muito de Fall Guys também. Uhum. Monster Hunter, Tengu gosta muito de Monster Hunter. Eu gosto de Monster Hunter. Exato. Terraria, será que acertaram no Terraria? Pô, eu acho Terraria que acerta. É um dos jogos da minha vida e vocês nunca deram uma chance. Tengu nunca jogou Terraria? Não. Então acho que Terraria mataram a pau, porque realmente é um dos jogos que eu mais associo com o Rafa, assim. Sim, eu sim. botei pra mim um jogo que eu sei que vocês nunca jogaram, mas eu não sei se vocês se interessariam, que é Kirby and the Planet Robobot, que é o meu jogo favorito do Kirby, e eu não vejo vocês indo atrás, assim, tipo, numa situação pra vocês não, indo atrás, pô, hoje eu vou jogar Kirby, sabe? É, eu joguei o Kirby do Switch e nem terminei ele. Os Kirbys que eu joguei eu achei bacana, mas não me deram vontade de procurar mais, assim. Salt and Sanctuary, que eu sei que você é o que mais ama entre a gente, mas eu acho que o Sushi gosta também. Eu acho bem ok. Ok, então beleza. Então talvez tenham acertado aí no Salt and Sanctuary também. Salt and Sanctuary é uma boa. E Dragon Quest Builders. Eu gosto do Dragon Quest Builders. Eu gosto. Eu gosto de Dragon Quest Builders. É que o Rafa, ele ama Dragon Quest Builders, mas o Rafa foi conhecer pelo 2 e na época do 1, eu já falava do 1 e falava, Rafa, esse jogo. É verdade. E olha que eu nem tava no site. Acho que você tava no site. Não tava. Eu acho que quando saiu o 1, eu vi como um ouvinte você comentando sobre, falando do que se trata, alguma coisa assim, que vocês fizeram. Mas eu lembro de ter falado já dele com você. Não, então, aí, quando eu comecei aí pra jogar Billy Casa, que a gente começou a ser amigo. É que foi bem naquela época mesmo. Aí sim, aí você comentou. Então acho que assim, eles acertaram duas, mas foram dois bons acertos, né? Que foi Terraria e Salt and Sanctuary. Eu não tinha pensado nesses daí. Pô, não pensou em Terraria, porque Terraria todo mundo ama, todo mundo quer, entendeu? É. Mais algum aqui pro Rafa? Porque eu teria colocado o Terraria também. Cara, eu coloquei o Cities Skyline. Porra, caralho. Boa. Eu tô de novo nessa febre de querer jogar Cities Skylines. Eu boto fé. Eu vi você comentando no Twitter, por isso que eu lembrei. É o jogo perfeito. Gente, Cities Skylines 1 é o jogo perfeito. Não tem... Meu Deus do céu. É absurdo. O jogo Rafa, Egbert, alguma coisa é Egbert. Speed Egbert. Pô, Speed Egbert. É verdade. Isso aí é bem Rafa. É. Versões de Master System de jogos que são melhores que o Mega Drive. Então, Sonic, Aladdin. O Rafa gosta do macaquinho lá. Ape Escape. Qual? Não, também. Alex Kidd. Que não é um macaco, é só uma pessoa. É verdade, né? Pô, pode crer, Alex Kidd entraria aqui. Eu gosto de Alex Kidd. Você gosta? Putz, que... que triste. Não, é porque... É porque eu tenho muita memória afetiva de Alex Kidd. É justo. Eu muito quando era moleque, Alex Kidd. Ó, então aí um bom Rafa. Exatamente. É mesmo, viu? Pior que é mesmo. Vou até anotar aqui. Beleza, pro Rafa são esses aí. Desses, Rafa, eu diria que o que mais te define é o Terraria, hein? Também acho. É o que mais me define e me separa de vocês. Dito isso, um dia eu vou convencer todos vocês a jogarem Terraria comigo. Vai ser lindo, eu vou chorar, vai ser foda. Vamos ver isso daí. Vamos lá então pro Tengu, vamos ver o que a comunidade chutou para o Tengu. Final Fantasy XIV, muitas pessoas. Ah, lógico, né? Muito óbvio. Eu aprecio, mas o elemento MMO às vezes também me repele. Sim. É, eu acho que, tipo, realmente, tanto o Rafa quanto o Sushi, quanto eu também já tivemos interesses, né? É. Mas eu acho que nenhum de nós gosta como o Tengu gosta. Sem dúvida. Então, acho que sem dúvida seria um forte aqui. Hyrule Warriors, o original. Eu amo Hyrule Warriors, inclusive o original. É, o original é muito bom. Muito, muito bom. Colocaram aqui Cruelty Squad, mas se meteram comigo, porque eu gosto então, de Cruelty Squad também. Inclusive, acho que tem alguns outros Musous, tipo Sengoku Basara, que é mais tipo, pô, é mais o Tengu, assim. É. Então, pois é, mas colocaram aqui Sengoku Basara. Ah, ok. Era o próximo. Aí sim, aí tudo bem. Um outro que eu acho que mataram a pau também aqui, Gundam Versus. Gundam Versus. É, sim. É muito Tengu Core esse jogo. Gundam Versus. Você sabe um jogo que eu botei, mas eu não sei se só o Tengu gosta, mas eu acho que só o Tengu gosta. Drakengard 3. Pior que eu gosto é dos Drakengard... Não, existe Drakengard 2. Mas fora Drakengard 2, acho que é o Yokotaro Verso que eu menos gosto é o 3. Mas você gosta, e eu acho que mais ninguém aqui gosta. É, eu gosto, É, eu acho bacana, mas também não diria que eu gosto, também não... E um? É... André, eu gosto. É um, eu acho um jogo interessante. Se gostar, é porque muito forte. Eu botei o Drakengard 1 como a interseção você e o Tengu, sabe? Aham. Uhum. Eu acho um jogo absurdamente interessante. Talvez eu goste por conta disso. Talvez. Não quer dizer que aqui a gente não tá querendo dizer jogos que a gente acha bom de jogar, de divertidos. Nossa, vou passar uma bela tarde de sábado. Jogando Drakengard. Farmando arma. É. É, não, eu gosto de Drakengard. Não, eu gosto de Drakengard. Okay. Pode crer. Ok. É, fui convencido. É um jogo complicado, pô. É. E aqui um que eu acho que eles acertaram também, que é o Nine Years of Shadows, que o Tengu gostou bastante. E pelo menos de mim e do Sushi que jogamos também, a gente não curtiu tanto, né? Eu achei legal. Achei bacana. É, eu acho ele um legal. Não, total. Faz sentido. Aquele jogo do Moço Fantasma, o Ghost Trick. Pô, eu amo o André, gosta muito também. Eu nunca joguei e eu sei que o Sushi não gosta. O que é um absurdo, inclusive. Então talvez é uma interseção. Eu não acho que o Sushi não gosta de Ghost Trick. É, eu achei ele legal. Eu não amei ele. Eu acho um absurdo. Mas eu achei legal. Ele é um jogo que as pessoas amam. Quem gosta do jogo ama esse jogo. Sim. Então eu acho, muita gente ama esse jogo. Talvez seja uma interseção também. Então tem Tengu, André. Possível. É, sim. Um jogo que eu pensei em colocar pro Tengu aqui seria os jogos do Ace Attorney, porque eu tenho uma relação complicada com eles. Eu não sei se eu gosto dos jogos do Ace Attorney. Eu passo muita... Eu joguei... Eu achei que você gostava. Então, eu joguei a maioria, mas a 90% do tempo eu tô passando raiva. É a vida do advogado. É, né? É a lei. A lei é assim, né? Não tem o que fazer. É, mas eu, sei lá, no fundo, se eu sempre volto pra eles, eu acho que eu devo gostar, no fundo. É uma relação tóxica. Pois é. É, mas ó, eu acho que, pô, desse aqui, dos dois que eu acho que mais te definem, Final Fantasy 14 e Gundam Versus, talvez? Eu acho que sim. Deixa o Gundam Versus, porque Final Fantasy 14 é muito clichê. É muito clichê. Vocês colocariam mais algum? Cara... Você colocaria mais algum, Tengu? Eu coloquei God Hand, mas não sei se tem mais algum de vocês que ama God Hand. É que eu tenho muito interesse, mas nunca joguei. É, então, eu gosto de God Hand, eu aprecio God Hand, mas eu acho que eu não no seu nível, Tengu. É, justo, eu acho que God Hand é uma boa, viu, também, Tengu. É uma boa. É, eu acho que sim. Um que eu acho que é, talvez, o gosto de vocês três e eu não me interesso muito... Ah, não, depois que a gente chegar lá, a gente fala, então. Mas é porque eu associo muito esse jogo ao Tengu, por isso que eu ia falar ele agora. Beleza, então esses foram os individuais, vamos passar pras duplas? Bora. Temos aqui seis duplas, então, começando aqui, André e Rafa. Ok. Vamos ver o que a comunidade chutou pra André e Rafa, começando com um completamente nada a ver com nada aqui, Dark Souls 2. Oxi, como assim? Eu acho que Dark Souls 2 é mais eu e o Sushi. Isso que eu ia falar, eu gosto do Dark Souls 2. Assim, eu gosto do Dark Souls 2 também, mas, pô... Eu não sei a relação do André com o Dark Souls 3. Eu gosto de Dark Souls... É, talvez Dark Souls 3 fosse mais, mas ainda assim você gosta de Dark Souls 3, né? Eu não desgosto de nenhum deles. Mas, ó, no próximo eu acho que eles acertaram mais, talvez, Psychonauts. Psychonauts, de fato, eu amo muito Psychonauts. É... Tanto um quanto dois. De fato, é bem mais vocês fato, dois, de fato. Que é o quê? Plataforma, que sou eu, com Adventure, que é o André. E Adventure. A mistura do Brasil. Exato. Outro aqui que talvez faça sentido, não sei, Fall Guys? Eu acho que Fall Guys. É, eu não gosto. Não curte. Eu também não gosto. Fall Guys. Então Fall Guys é nosso. São jogos que a gente até deu uma jogadinha em live junto. É Resident Evil 5. Não, acho que o Sushi gosta. Eu acho que o Tengu gosta também. Não gosta? Eu gosto, não? Ok. É, eu acho meio triste. Ah, é? Sim, então é nosso também, Rafa. É isso aí, porra, foda. Outer Wilds, eu acho que aí a gente pode colocar ele aqui também. A gente também pensou Worms. Worms, né? Sim. Mandaram também o Marvel Spider-Man. Eu não achei ele ruim. É? Não, ele é maneiro. Eu não maneiro, ligo pra ele. É maneiro. Só. Então, talvez. Só não quis jogar o 2. Eu sinto que do Homem-Aranha a opinião do Sushi é mais negativa do que positiva. Não. É só um jogo que, tipo, pô, foi legal, mas eu tô de tá boa. Ali na média, sabe? Assim. É, porque, tipo, eu prefiro mais Morales. Uhum. Mas o 1 e o mais Morales, eu já tô satisfeito, eu não quis ir pro 2. Justo. Só isso. Mas não acho que é ruim, não. Justo. E mandaram aqui que eu sei que tá errado, que é o Kirby and the Forgotten Land, que eu sei que o Sushi gostou também. Então, é isso que eu falei, eu joguei e não é que é ruim o Kirby, mas é que sabe aquela parada que você joga, você, pô, o tempo que eu tô passando com isso aqui tá legal, mas eu ao mesmo tempo não é algo que eu, tipo, tô jogando o jogo, parei de jogar. Aí no outro dia, vou jogar alguma coisa, que eu vou jogar? Ah, tem outra coisa, né? Uhum. Aquele jogo que, tipo, a é legal, mas... científica Nesse caso aqui, não é a sua pira, entendeu? Ah, não é minha pira, isso daí. Exato. É isso. Entendi. É um pouco isso. Mas eu também não acho que é a pira da André também. É, foi um jogo que eu gostei, mas realmente não do jeito que o Rafa gostou. Mas algum que vocês colocariam aqui, André e Rafa? Acho que tem bastante, né? Pior que eu acho que eu não colocaria mais nenhum, não. Mas acho que, ó, um que define bem a gente... Banjo-Kazooie. Pô, eu amo Banjo-Kazooie. Acho que o Tengu gosta, não gosta? Eu nunca joguei Banjo-Kazooie. Mas, tipo, tem interesse, pá. Mas eu nunca joguei, de fato. Banjo-Kazooie é foda. Um que eu não sei se o Tengu gosta, na verdade, mas é o Majora's Mask. Eu gosto. Ah, então é um que exclui o sushi. Então... É boa. É mais o trio aqui. Beleza. É, eu acho que o que mais define a gente, então, Rafa, seria o Psychonauts aí, que você falou dessa combinação da plataforma e do Adventure aí. Acho que é um bom. Vamos lá, então, para a segunda dupla, que é André e Sushi. Uou! Eu tinha pulado. André e Sushi era pra ter sido o primeiro, na verdade. É, na ordem das coisas, né? E aí, os chutes, sugestões da comunidade foram Stellar Blade. Uau! As pessoas assumiram muitas coisas nos últimos versos. Eu acho que não, beleza? System Shock. Eu gosto de System Shock. Tengo gosta também. E o André não gosta muito, na verdade, de System Shock. É, talvez se eles colocassem... O 2 você não jogou, né? Ou jogou? Eu joguei. Jogou. É, ou se, talvez fosse o 2. É. Porque o 1 acho que seria mais eu e o Tengu. Myst, eu discordaria, colocaria mais como algo seu. Uhum. Vemba e Neon White. O Neon White, eu sei que o Tengu gostou também, então não entraria. O Vemba, eu acho que nem eu nem o Tengu jogamos, né? Não. É. Sim. E vocês dois gostaram bastante. Bastante, sim, bastante. É. Aquele jogo de mudança também, que você vai botando as coisas na caixa, dentro da caixa. Unpacking? Eu Unpacking, não joguei nem bom. O Tengu, acho, né? É. Eu não joguei também. Então. É, eu não sei o que o Tengu acharia do Vemba, mas o Rafa acho que curtiria. Mas eu não sei se eu quero chorar nesse momento, sabe? Então, exatamente. Tem isso. Eu sou muito assim com videogame. Dá uma limpeza na alma. Mas, pô, todo dia é foda, André. Não tem mais o que limpar, né? Pois é. O que eu colocaria aqui, Sushi, não sei, aí tem que ver o Tengu, não sei o quanto que ele gosta ou já jogou esses jogos, mas Immersive Sims tipo Dishonored, Deus Ex, Deathloop. É que o Rafa Dishonored. Também gosta. É, o Dishonored eu gosto Dishonored. Muito. Então entraria mais pra gente. Mas, por exemplo, Deus Ex. Nunca joguei, nunca dei chance. Eu gosto de Deus Ex. É. Eu gosto. Então esses dois não entrariam. Deathloop. Eu nunca joguei Deathloop. Nunca joguei Deathloop. Assim, o Deathloop eu acho que seria eu, porque eu tenho a impressão que você não gosta muito do Deathloop. Não, eu gosto do Deathloop. Eu só não coloquei ele dentro dos melhores do ano, naquele ano. Mas eu gostei bastante. E eu coloquei aqui também o Devotion e o Detention. Acho que é uma boa. É. Porque eu não sei se é do interesse dos dois. Sou super interessado. São aqueles jogos de terror da The Red Candle. Ah, ok. Pô, então tá difícil achar um meu e do Sushi. Eu tenho um aqui. Borderlands. Então... Uau. Borderlands, eu já zerei isso. Um, dois e o três. Porra. Eu comecei aquele de fantasia lá, da Tiny Tina. Pô, eu já sei um, hein, Sushi? D2. Caralho, D2. Eu pensei perfeito, em D2 pra perfeito, lista. Perfeito. D2, D... É. Tem muitos dos jogos que a gente joga no Saideira quando a gente vai jogar jogo antigo. Gabriel Knight. É, o segundo. Gabriel Knight 2. Eu diria... Sayonara Wild Hearts. Eu gosto. Ah, é, ok. Gosta o quê? Okay. Antes do jogo com o meu jogo, eu diria Device 6, mas agora a gente trouxe mais exato, um o Tengu também gosta. Ah, aquele jogo que você tá numa festa e aí você tem que voltar no tempo porque alguém tá matando alguém. Sexy Brutale? Sexy Brutale. Sexy Brutale. Sexy Brutale, boa. Pô, boa. Mas esse talvez é só porque vocês não jogaram, né? É, eu não... Eu não tenho muito talvez. Interesse também, né? Talvez seja uma boa. Eu tenho curiosidade. Mais do que qualquer outra coisa. Tem mais outros jogos aí. 12 Minutes. Mas aí a gente tá junto no ódio. Exatamente. Né? É, mas aí tá bom. Making of Karateka. Making of Karateka, perfeito. Jogo de ler muito. Ai, como é bom ler. Ah, aquele esse. Jogo que o Sushi ama, que vai sair em português agora. Mas não, o mas eu tenho gosto também. Não gosto, já sei. Como então. Como é que é o nome? É o The Life and Suffering of Sir Brent. Exato, esse daí. Eu coloquei ele quando foi falar do trio. Beleza, então André e Sushi ficam esses aí, eu destaco aí o D2, acho que é um bom... Bom. É. Um bom jogo pra representar. Entendi. Então vocês gostam de jogos ruins, entendi. Tá bom. Isso. Vamos lá então, André e Tengu agora. A comunidade começa aqui com um chute absolutamente nada a ver com nada. que é Persona. Nossa, como assim? Igual ainda, né? Porque... É, só disseram Persona, mas o Sushi gosta de Persona. É, o Persona eu coloquei pra nós três excluindo. É, eu acho que essa é uma boa, inclusive. Não. Nossa, assim, pra nós dois, Tengu, eles não acertaram nada. Jura? Talvez o Drakengard. Mandaram, é, porque esse é o meu chute. É discutível ainda, né? É, ainda é um pouco discutível, mas colocaram SNK. Gente. Jogos da SNK, Fatal Fury. Então, é... Porra, é, gente. É, Guilty Gear Strive. Esses são jogos que eu botei pra vocês três, tipo Coffee. Coffee eu botei pra vocês três, porque eu não gosto muito. Sim. Justo. É, as pessoas estão esquecendo que o Sushi gosta de muitas dessas coisas. É. Sim. É. Ó, pra mim, pro Tengu, eu coloquei aqui alguns adventures da LucasArts dos anos 90. Eu coloquei Sam Max e The Road. Coloquei... Eu não sei qual desses que você curte mais, mas, por exemplo, The Dig, Full Throttle. Eu gosto muito do Full Throttle. Muito de Full Throttle. Full Throttle, né? Eu tenho curiosidade de jogar ele, porque eu gostei muito do Grim Fandango, né? Aí eu tenho vontade de jogar Full Throttle, porque é na mesma pegada, né? É, ele lembra um pouco. E aí eu coloquei aqui, eu não sei, do Sushi, mas eu fiquei tentando lembrar qual que é a relação do Sushi com esse jogo, mas eu realmente não lembro. Asuras vs Sushi? Eu nunca joguei. Ah, olha aí. Eu tenho vontade, talvez, mas eu nunca joguei. Talvez seja uma coisa... Talvez. E do Kitsune? Foi do Kitsune, um dia. Coloquei aqui Guitar Hero / Rock Band. Sim, eu coloquei DJ Hero aqui. Pô, DJ Hero é forte, hein? Que mais? Coloquei Driver São Francisco. Perfeito. Coloquei, deixa eu ver aqui... Ghost Trick. André. Atrasado, mas é, o Ghost Trick boa. Pensei numa que eu e você gostamos, acho que o Sushi e o Tengu não gostam. Forza. É, né? Que não tem nada a ver muito com os outros gostos, mas é. É verdade, Forza. É umas. Porque você falou do Driver, eu falei, pô, é um jogo de corrida que os dois gostam, né? Mas boa. Um que a gente gosta, André, Tormented Souls, é verdade. O Silent Hill-like. Isso. Bom esses aí, Ghost Trick. Quais que você falou? Rock Band, Guitar Hero, Ghost Trick. Drakengard. Driver. E Monkey Island também. Monkey Island, é, sim. Adventure Race, Sam Max, Full Throttle, Asura's Wrath. Sim. É, acho que é uma boa seleção aí. Escolhe qual, daí. Qual que você acha que representa aí? Eu colocaria DJ Hero. Ok, eu aceito DJ Hero. Bora colocar um DJ Hero, então. Perfeito. Agora, Sushi e Rafa. Lá vem. Chutes ruins aqui também, quer dizer. Mas eu acho que tem dois aqui bons, tá? De três. Que engraçado. Tô três chutes, porque eu acho que eu tenho muitos gostos parecidos com o do Sushi. É, mas o negócio é aquilo, né? Você tem que ser excludente nessa categoria. Isso que é difícil. Exato. Sim. A comunidade, então, chutou Dragon's Dogma. Como assim? Não gosta muito, então... Primeiro, né? Assim, talvez te colocasse o 2, né? Porque vocês foram os dois que... É, mas o Tengu tá jogando uns pouquinhos. Sim, exato. Sim, também, então... Só cedo demais ainda pra dizer. É. Mas aqui colocaram um que eu acho que mataram a pau, hein? Remnant. Remnant. Remnant chama muito boa, muito forte. E colocaram também o Lunacid, que eu sei que o Sushi não amou, mas eu gosto, eu gosto. E eu colocaria também aqui, ó, ousado, hein? Sonic Generations. Porra. Pô, Sonic Generations. É o segundo melhor Sonic. E o Sonic Frontiers é eu e o André. Exato. Então, pô, eu coloquei Sonic também. Unindo tudo, né? Unindo todas as tribos. Eu preciso achar um Sonic pra eu gostar com o Tengu. Eu acho que a gente pode fazer esse diagrama de V inteiro, só com Sonic. Com Sonic. Só Sonic. Exato. É o próximo episódio, é o nível 2. E é os gominhos do cabelo dele. Isso. Caralho, perfeito. Sonic Generations, eu acho que é um bom aí também. É, mas eu e o Rafa. Ó, eu pensei no Dark Souls 2, porque eu gosto muito e o Sushi também gosta. Que é algo tão raro. Mas o Tengu gosta também, não gosta? Hoje em dia eu sou indiferente a ele. Ok. Então ficaria mais eu e o Rafa. É porque eu aprecio demais Dark Souls 2. Apesar de eu gostar, eu acho que eu gosto menos que vocês. Mas eu acho que um pra representar, acho que o Remnant é uma boa. É, eu acho também. Tanto um quanto dois. Mas e um jogo de corrida que nos representa? É Need for Speed Hot Pursuit 2. Não. Ah, aquele do Crash. Pô, pode ser Crash Team Racing. Crash Team Racing. Eu gosto do Crash Team Racing. Eu não tenho nenhuma relação com ele, na verdade. Então, ok, então, Crash, pô, é um bom mesmo. Não, Spyro. Crash Bandicoot no geral. É, Crash Bandicoot. Eu gosto muito de Crash Bandicoot. Crash, Spyro, também gosto demais. Pô, eu acho, inclusive, Crash Bandicoot representa mais vocês do que Remnant. Talvez. Talvez, hein. O que é engraçado, porque o Crash não representa o meu gosto no geral, mas a combinação talvez. Porque o Crash é muito cada época. O Crash é plataforma com Dark Souls, né? Isso. É isso, pronto, perfeito. Exato. Vamos aqui então agora para Sushi e Tengu. Bora. O que falaram aí? Começando aqui com os palpites da comunidade, que são Armored Core 6. Tá, ok. Colocaram aqui também Final Fantasy 14, que, como a gente já viu, Sushi ele é mais indiferente ou mais um interesse, né? Do que um gosto. Colocaram aqui também Voice of Cards. É, Voice of Cards é bom. E Nier Replicant, que eu acho que o Rafa gosta também. Do Replicant. Nossa. Foi, inclusive, o único que eu joguei, né? Porque Automata nunca joguei. Até o final, né, no caso. E eu diria que estão esquecendo de Devil May Cry 5. Boa, boa, boa. Porque o André não gostou tanto, assim. Não. O Rafa não sei joguei. Se jogou, acho que nem jogou, né? E eu e o Tengu gostamos bastante. Exoprimal. Mas Exoprimal eu gostei. Então, esse daí é pro trio, eu coloquei aqui. Pode crer. Sabe um que eu coloquei aqui? Que eu tava meio ausente do podcast nessa época, então eu não sei se o Rafa jogou ou gostou, ou qual é a relação dele com o jogo, mas eu sei que o Tengu e o Sushi gostam bastante. Final Fantasy Origin. Verdade. Chaos. O Rafa não gostou. Eu não gostei. Eu acho que esse é um bom que eu tenho com o Sushi. Eu gostei bastante. A mistura do Final Fantasy com Dark Souls. Pois é. Isso. Tudo com Dark Souls. Caralho, é o que representa. É os dois. É isso. Perfeito. Não. Então acho que tá bom. Mais algum? É isso? Como é que é o nome desse jogo mesmo? É Final Fantasy Origin Strangers of Paradise. Isso. Eu acho que tem uns jogos mais... uns jogos estranhos, antigos, assim, que eu sei que ao longo do tempo conhecendo o Tengu, eu sei que a gente bate gostos. Uhum. Mas será que é excludente? Mas... Então, eu não sei. Né? De fato. Complica. ActRaiser. Não sei. Pô, eu gosto de ActRaiser. Acho que o André gosta de ActRaiser. Eu não. Poderia ser um pra vocês aí. Você gosta? Gosto, sim. Porque eu gosto bastante de ActRaiser. Curto bem o primeiro ActRaiser, sim. Tá aí. Então vamos lá pra última dupla que temos aqui, que é Rafa e Tengu. Uou. Com poucos chutes aqui, mas um chute que eu acho que eles mataram a pau, hein? Eu acho que não tem chute melhor do que esse aqui, ó. Que é o último que eu vou dar. São três chutes, o último eu acho que eles mataram a pau. Mandaram aqui, ó, Hyrule Warriors. Sim. Final Fantasy XVI. Os únicos dois que gostaram. O Tengu, que foi melhorando a opinião, né? Com o 16. Foi subindo e descendo. Foi altos e baixos. Como é que tá atualmente? Tô meio ok com ele. Tudo bem. Eu aceito. Mas aqui, ó, eu acho que eles mataram a pau. Acho que esse daqui é o jogo Rafa e Tengu. Overwatch. Porra! Eu tive uma grande fase Overwatch mesmo, de fato. Eu também. Eu amo muito Overwatch. De fato. Eu acho que não tem outro melhor. Não mesmo, viu? Vocês falaram antes e eu botei aqui, que é Smash também. Smash. Ah, é verdade, né? Smash. Mas eu acho que Overwatch é mais forte. É mais forte, mais significativo, eu acho. Eu acho. Um jogo que poderia ter colocado no só eu lá no começo é Hearthstone. Card Game. Vários card games. Aquele do LoL. Você jogou bastante. Runeterra, sim. Sim, é verdade. Aquele da Marvel, só você jogou também? Snap. Porra, eu paguei uns 4 meses aquela porra. Esse daí ia ser a interseção, você e o Korra. O Marvel Snap. Pode exato. Mais algum pro... Cara, não consigo pensar em mais nenhum, assim. Engraçado, porque eu também não acho que o meu gosto e o do Tengu é muito diferente em algumas coisas, só que é bem excludente, né? O difícil é ser excludente, né? Sim. Ó, eu acabei de pensar em uns pra eu e o Tengu, Final Fantasy Tactics. Sim. Uhum. É, Valkyrie Profile. Grande. Valkyrie Profile. Tem uns jogos da época do PS1 que eu acho que bate bastante. Pois é. Vagrant Story. Eu Tengu gosta de Vagrant Story? Gosto. Que seria uma. Mas então, Overwatch aí representando Rafa e Tengu. Agora que eu vi que, desculpa, vi minha anotação aqui que a gente tinha falado da intersecção eu e Rafa, Alex Kidd, é verdade. Alex Kidd. Eu tinha anotado aqui. Pô. É bom também. Será que é mais do que Overwatch? Sim, eu acho que Overwatch é mais. Overwatch é a gente adulto. Alex Kidd é a gente criança. Isso, exato. Isso, perfeito. Porque o Tengu, ele saiu do Overwatch, mas o Overwatch é também que representa no Team Fortress. Verdade. Bom, enfim. Boa, Tengu. Vamos lá então pros trios. Temos 4 trios aqui. Começando com André, Sushi e Rafa, ou seja, todo mundo gosta menos o Tengu, com os palpites da comunidade que foram Grim Fandango? Não, eu gosto de Grim Fandango. Como desgostar, na verdade? Peraí, essa lista é eu tô nela? Isso, é vocês três. Eu não vocês gosto três. Tanto, sim, de Grim Fandango. Quer dizer, eu acho Grim Fandango legal, mas eu não me colocaria nessa lista. Justo. Mario Odyssey. Eu não gosto de Mario Odyssey, fato. Exato. Que eu acho que todo mundo aqui gosta, menos o Tengu é a única pessoa que ativamente gosta de Mario Odyssey. Mas eu sinto que o Sushi não gosta de Mario Odyssey, gosta. É, para o Mario ele é legal. Olha, meu Deus do céu, mas... Você vai parar... Ou seja, isso é um puta do Gil. Não. Sei lá, tem algum Mario que você desgosta e a gente gosta? Tem, tipo, sei lá, Mario Bros. 3. Não, pô, como não vai gostar de Mario Bros. 3? Não, eu acho. Porque o Sunshine, que é o mais polêmico, eu nunca joguei. É? Então eu não posso dizer que eu não gosto dele. Eu gosto do Sunshine, então... Fora ele, eu gosto de todos, eu acho. Você gosta do Mario World? O André que não gosta do World, né? Eu não gosto do New Super Mario. É, mas aí só eu gosto. Eu não gosto de New Super Mario, de modo geral, assim. É. Eu também não. Ah, acho que o Odyssey aqui é ok. Uhum. Mandaram aqui também Gone Home. Eu não sei qual que é a relação. Eu nunca joguei Gone Home. É o único que nunca jogou. É... Então... Eu não sei qual que é a relação do Tengu com o Walking Simulator. Takuma, por exemplo. Eu nunca joguei nenhum Walking Simulator, eu acho. Nem tipo Edith Finch, assim? Nenhum. Ah, então Walking Simulators aqui poderia cobrir uma base boa aqui desse trio. E colocaram aqui Yakuza, que eu acho bizarro. Não, tá, nossa. É, porque o Rafa, ele jogou só um pouquinho do zero, mas não pegou tanto. Eu tô mais no morno também, inclusive, assim. Eu acho que o Tengu gosta mais de Yakuza do que eu e o André. Talvez. Verdade. E aqui, né? Esse, o que eu colocaria? Eu colocaria, por exemplo, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Eu gosto do primeiro. Nossa, eu não tenho absolutamente menor interesse em Horizon. Eu gosto muito do primeiro. Ou, por exemplo, God of War 2018. Que eu também não gosto. Porra, God of War 2018, eu ativamente gosto. Eu também. Tá aí. Esses dois aí. Foi uma boa. O que mais? Eu acho que eu não cheguei a dar nenhum palpite. Eu tinha escrito o Hollow Knight. O Hollow Knight aqui seria uma boa. Talvez. E Mario Wonder, porque eu não lembro a opinião do Mario Wonder. Ele tava nos meus top 10 do ano passado, eu acho. Do ano? Ok. Se não tá, era pra tá e eu troquei de última hora. Mas eu gostei bastante do Mario Wonder. É, eu lembro do Tengu ter gostado. Eu gostei bastante, sim. Pra mim é o Mario Odyssey. Eu botei Mario Odyssey. É, eu acho que eu não tinha colocado Hollow Knight, porque a gente meio que calibrou o que era gostar versus amar, assim, pra tá nessa lista no começo, né? Mas se a gente for considerar que, tipo, o Tengu, ele só acha legal, né, o Hollow Knight. Ele não... Não amo. Gosta com aquela intensidade, assim. Aí eu acho que ele também caberia também aqui. Sim. É. E aí, se ele couber aqui, eu acho que é o jogo que representa. Pode ser. O nosso trio. Eu diria que sim. Porque é um jogo que a gente gosta muito, muito, entendeu? Muito, muito. Beleza, então o próximo trio é André, Sushi e Tengu. Ou seja, todo mundo gosta menos o Rafa. E aí, as sugestões da comunidade são Sonic Frontier. Correto. O Rafa não gosta. Frontiers. Eu não comi e não gostei, né? Eu provei. Então acho perfeita essa colocação aqui. Eu acho que vocês três gostam. Shadows of the Colossus. Eu gosto. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. É. Eu gosto. Eu me tiraria dessa lista. Então seria mais uma dupla eu e Tengu, talvez, assim? Talvez. Ico eu nunca joguei. Eu gosto de Ico. Gosto também. Ico eu não gosto. E o Tengu gosta também. Sim. E The Last Guardian. Só eu, acho que só você eu jogou. SDI é uma bomba pra colocar lá. Eu esqueci dele. Aqui é mesmo. Eu botei King of Fighters. É um bom. É. Cofrezinho. Eu botei o Device 6. O Sayonara, o Hard Heart que a gente falou. Gostei bastante. Também. Sim. Ah, Persona. Persona é ótimo. Sim. Mas escolher um jogo, tipo, 5, sei lá. Pode ser o 5, que foi o único que eu dei a chance, pode que ser. Eu tentei jogar. Eu gosto dos três. Só pra definir um jogo só. É, assim. Eu acho que Persona 5 é bom. É. Mas mandaram aqui Devil May Cry. Se colocar eu acho que o Rafa gosta também, né? Então não caberia. Yakuza, eu me tiraria. Eu acho que eu tô mais morno com Yakuza. Immortality? Pô, mas é que eu não joguei. Immortality, isso que eu ia falar. Eu acho que o Rafa só não gostou porque ele não jogou ainda. Eu tenho muita vontade de jogar. Eu tô me guardando pro Dash. E eu colocaria aqui também o Life and Suffering. Eu acho que esse é uma boa. Eu acho que eu poderia colocar, tipo, Visual Novel no geral, assim, pra gente, tipo, 999. Você não jogou 999, nunca, Rafa? Joguei. É verdade. O Tengu, você jogou, né, Tengu? Tengu gosta. Eu só não joguei o Zero Time Dilemma. Então, o VLR. Sim. VLR, o... Oh, caramba, eu pensei no jogo agora. A gente tava falando Paintment pra eu e você, André. Paintment, desses jogos de ler, né, é um que eu tenho muito interesse, porque ele é extremamente interessante. Eu não terminei Paintment, mas eu gostei. Okay, então pode ser esses três. O Disco Elysium. Disco Elysium. Mas esse todo mundo daqui do site gostou. Okay. Só não terminou. Ok. Mas é tipo assim, eu acho que tem vários desses jogos de ler, que pra mim ler é que é livro, nada eu vou ler no videogame, pô. Você jogou Citizen Sleeper, Rafa? Não. Acho que foi só nós dois, pode crer. Eu joguei só umas duas horinhas, mas eu gostei bastante. Pode crer, pode crer. Ah, então talvez seja um dos três aí. Eu gostei muito de ouvir o André falando sobre o jogo, ele parece interessantíssimo, o Citizen Sleeper. Ele é. É o, ele é o bastante. Tem o final que você vai lá com a nave, da menina, vai embora. Isso, isso. Paradise Killer. Bom jogo. Só você jogou? Não, eu joguei também. Jogou? Então é um pra vocês dois. Ah, você não jogou? Eu joguei, mas não me pegou muito, não. Ah, é? Aquele jogo de correr e usar as cartas, que também tem... A gente falou dele. Qual que é o nome dele? O Neon White. Que é um do nosso trio também. Neon White. Neon White. Eu não tenho muito interesse, não. Neon White, sim. Qual que representa? Vocês três? Não. Nós três. Ah, nós três? Talvez Persona. Eu gosto de Persona 5, eu acho que é uma boa. Coffeezinho. Eu só não colocaria coffee porque a gente não costuma falar muito, a gente tipo, não falou de coffee nos programas. É, eu diria, tipo, ou Sir Brent, ou talvez Paintment. Será? Eu sinto que Paintment eu iria gostar. É, pois é. Né? Inclusive, mas tipo, que eu acho que é diferente de coffee. Porque coffee, eu já joguei várias vezes coffee, eu não consigo gostar. É, então, eu acho Neon White representar melhor. Sonic Frontiers. Sonic Frontiers é uma boa, Sonic Frontiers é uma boa também. Eu acho. Porque eu acho que o Neon White, ele representa uma boa interseção entre os gostos. Tem carta. De nós três. Ah, né? Visual Novel. É joguinho de tiro. É, tá aí. É. Tá aí. É. Neon White. Neon White. Boa. Boa, boa, boa. Beleza. Nosso penúltimo trio aqui, então, é André, Rafa e Tengu. Ou seja, todo mundo menos... O Sushi. O Sushi. Isso é fácil. É fácil? Esse aqui, vamos ver os palpites da comunidade. É, vamos ver os palpites, porque eu acho que o meu palpite não é muito bom, não. Colocaram aqui, Metroid Dread. Eu não sou super fã do Metroid Dread. Eu também não sou super fã do Dread. Eu gosto. Eu não amo também, não. Eu gosto. Ok. Tá vendo, chat? Caíram em cima de mim no lançamento do jogo. É, mas caíram em cima de todo mundo. Acho que assim, sim. Mas caíram mais em cima do Sushi. É porque o Sushi ativamente não gostou, entendeu? Sim. É, eu tomei bastante hate. Não, pode crer. No Metroid Dread. Que mais se falaram? Zelda. Não especificaram qual, mas poderia ser o Ocarina of Time. E aí estaria correto. Majora's Mask. É. Se falar o Majora's Mask, acho que é mais certeiro, né? Se porque o Majora's Mask eu acho muito, muito bom. E o Sushi ativamente desgostou quando jogou, né? Então... Pois é. É umas. Majora's Mask. Colocaram aqui também RPGs da BioWare. Mas eu acho que o Sushi gosta de algum. Você não gosta de Mass Effect? Eu gosto. Eu só não gostei do Dragon Age e Origin. Que eu joguei da BioWare, foi o único que eu não gostei. E eu acho que se você fosse pra ele hoje em dia, eu acho que você ia gostar mais, Sushi. Ah, não sei não, viu? Chatão. Aqui, eu colocaria outros jogos, tipo... Jogos da Nintendo, no geral, né? Acho que caberiam aqui. É. Então, tipo, outros jogos do Mario, tipo, sei lá, um Mario Galaxy. Mario 64. Apesar de que o Tengu também não tem muita familiaridade com o 64, né? Mario 64 eu gosto. Eu tive 64 por um período curto da minha vida. É. Eu botei no meu, mas eu acho que vocês não gostam tanto, assim, no final das contas. Que é o Super Mario RPG. O do Super Nintendo? É, o Seven Stars. Eu gosto dele. Então. Eu gosto também. Tipo, não amo, mas... Mas o Sushi não gosta, entendeu? Mas é coisas da Nintendo aqui, daria pra colocar bastante coisa. Um outro que eu pensei que encaixa aqui, que é curioso, que é o Ghost of Tsushima. Sushi não gostou do Ghost of Tsushima? Que eu comecei desgostando bastante, terminei gostando bastante dele. Eu não tive muito interesse nele, pra ser sincero. Talvez eu até gostasse se eu jogasse, legal. Mas... Eu acho legal. É. Algum Assassin's Creed? Assassin's Creed Origins. Não, mas aí o Tengu... o Tengu não vai embarcar nessa com você. Origins. Então, não, Origins sim. Eu também gosto do Origins. Mas aí é eu e você. Ah, o Tengu não gostou do Origins. É. Eu não joguei. Não. Não me interessa nos Assassin's Creed mais recentes, assim. É justo. Precisa de muito, muito tempo dedicado. É, não, putz. Eu colocaria pra representar o Zelda Majora's Mask. Eu acho que é um bom exemplo pra representar esse trio que exclui o Sushizinho. E pra fechar, o último trio de todos é Sushi, Rafa e Tengu. Ou seja, todo mundo menos eu. Eu coloquei aqui Dragon Quest. Pô. Eu coloquei Dragon Quest. Então, eu botei enquanto a gente falava, né? Mas eu botei King's Field. Não. É bom também. No plano das ideias, esse. Exato. Dragon Quest é uma boa, hein? Mas colocaram aqui, ó, uma sugestão que eles deram que eu achei boa também, que é o Exo Prime. Exo Prime. Apesar de eu ter jogado um pouquinho e gostado um pouquinho do que eu joguei, eu definitivamente não gostei quanto vocês gostaram. Eu comprei o Battle Pass, o que foi um erro, porque eu não completei o Battle Pass. Eu comprei o Battle Pass. Eu comprei o primeiro Battle Pass e completei o primeiro Battle Pass. Aí, ó, tá vendo? É o trio Battle Pass do Exo Prime. Foda. É o que separa os verdadeiros amantes de dinossauro. E eu colocaria aqui também o Dragon's Dogma, que apesar de ser um jogo que eu apreciei e consegui entender jogando, não é um jogo que eu amo ou que eu, putz, um dos meus favoritos. Se a gente for usar o critério que a gente usou no Hollow Knight pra ele, eu acho que com certeza ele é um desses que encaixa bem. Faz sentido. Qual jogo de dragão representa mais, o Dragon's Dogma ou o Dragon Quest? Eu acho que o Dragon's Dogma, porque eu sinto que o André, ele tem muito apreço pelo valor histórico dos jogos, entendeu? Acho que o André apreciaria o Dragon Quest. Eu também acho. O meu lance com o Dragon Quest é que eu realmente nunca peguei pra jogar. Então só, eu acho que é mais Dragon's Dogma, que você já pegou pra jogar, já jogou inteiro já. Eu acho que é uma boa. E mesmo assim, eu acho que é uma boa interseção do gosto. Acho que sim, acho que sim. Que é o quê? Plataforma? Não, mentira, não sei. Isso. É Dark Souls, plataforma e anime. Caralho. É isso, então? Acho que é. É isso. Então, beleza. Agora a gente vai preparar a parte 2, que é só com jogos do Sonic. Perfeito. Isso. Tá aí o desafio pra comunidade, somente com jogos do Sonic. O que vocês acham que a gente gosta ou desgosta de Sonic? Você sabe o que é? Que eu fico muito triste, que eu provavelmente sou o que mais vou gostar de Sonic em todos daí. Capaz. Provavelmente eu só gosto de dois jogos do Sonic. Então. É, pois é. É, eu gosto de uns três aí, no máximo. Um deles é bem polêmico. Você gosta de Sonic Heroes? Ninguém gosta de Sonic Heroes. Pô, eu gosto de Sonic Heroes, que é isso, gente? Eu gosto ironicamente de Sonic Heroes, porque eu joguei muito ele quando eu era adolescente. Eu também. Não senti, não. Jovem adulto. Eu gosto de Sonic 4 Episódio 1. Venham que me prendam, vai, quero ver. Nossa. Quer dizer que o Telegram do Sushi tá aberto aqui. Eita, só os penizão. Isso, e tá vendo os GIFs mais usados dele. E o segundo GIF mais usado do Sushi é um GIF do próprio Sushi fazendo hang loose, assim. É um bom GIF. É o do... Que é que ele fala? Que é um vídeo de você e dele, né? Que ele faz... Eu acho que não é, talvez. Que eu falo, yeah, algum negocinho, né? Talvez. Eu achei que o GIF mais usado dele ia ser ele abaixando, assim, entrando na cama, ele falando, absurdo. Voltando. É, em algum lugar deve ter esse daí também. Ó, eu queria dizer que em terceiro lugar é o GIF do esqueletinho dançando, o esqueletinho marionete dançando. Em quarto lugar é um GIF do Sushi que ele tá... Ah, não sei o que ele tá falando, mas ele tá tipo lançado assim. É, não dá pra ver porque não tá. E o quinto GIF, eu acho que é o GIF do Tengu falando... Talvez seja alguma coisa dos videogames arruinando tudo que eu gosto, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, é um GIF do Tengu. Videogames me deixaram triste de novo. Isso é um coach bom demais. O meu GIF mais usado é que aqui tá por ordem de último usado, né? É verdade. É por histórico. O mais usado é esse aqui. É a caveirinha, o esqueletinho do marionete, bom.